Solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. Oh. E vocês acabaram de escutar Somewhere Over the Rainbow, cantada por Israel Kamakawiwole. Eu não sei como falar isso direito. Israel Kamakawiwole. É isso aí. E hoje a playlist é do Sage. Yo, galera! Bom, essa música, né, Over the Rainbow, ou também chamada como Somewhere Over the Rainbow, todo mundo já ouviu falar dessa música. Afinal de contas, ela foi tocada nos filmes preto e branco do Mágico de Oz. Quem não se lembra da Judy Garland cantando essa musiquinha, viu? Mas essa versão que eu queria passar é de um havaiano, bem gordão, na verdade, mas ele tem uma voz muito bonita, o Israel Kamakawiwole. Que eu já vi essa música cantada por ele e é muito legal. Eu curti muito. Eu até posso falar, cara, da primeira vez que eu vi essa música. Que a maioria, acho que o Mugi já ouviu falar dela no filme do Adam Sandler, né? Como se fosse a primeira exatamente. Vez. Exatamente. Eu conheci ela pelo filme do... Na verdade, eu não conheci ela pelo filme do Adam Sandler. Eu conheci essa versão pelo filme do Adam Sandler. Porque também ele tem aquele clima do Havaí, né? E por isso que eles pegaram essa música pra tocar. É, mas de onde eu conheci essa música, acho que foi uma coisa mais chocante, talvez mais profunda, que era de uma série que eu curto muito, chamada ER. ER é uma série aqui no Brasil chamada Plantão Médico também, né? Que passou já na Globo, no SBT, que fala sobre médicos no hospital. E tem um momento muito marcante nessa série, que é quando morre o Dr. Green. O Dr. Green, ele é um protagonista, que durou 8 temporadas, né? Então, isso foi um spoiler, eu acho que meio forte pra quem acompanha ER. Cara, a série tem 15 temporadas e já acabou, certo? Já acabou há quanto tempo? Acabou há uns 5 anos, talvez. Ah, então problema de vocês, se você acha. Então, mas na oitava temporada, o cara que é o protagonista, ele morreu, né? De um câncer agressivo, né? Que ia voltava. Então ele decidiu, chega, eu vou curtir a vida com a minha família aos últimos momentos. E essa é a música que toca quando ele morre. Quando ele tá deitado na cama, no Havaí, vendo o pôr do sol, né? E a família ali, ele conseguindo o perdão da filha, né? A filha, a gente importando bastante com ele. E toca essa música. E sério, cara, como eu chorei muito com essa cena. E eu fui atrás do cantor. Nossa senhora, e foi uma choradeira de quando eu fico ouvindo essa música. E eu adoro ouvir essa versão desse cara. Porra, é muito bom. Cara, se pra você tem emoção de choro com essa música, eu tenho emoção de alegria, porque eu conheci essa versão com o filme do Adam Sandler como se fosse a primeira vez. E ela, pra mim, foi uma música bem alegre no filme. Bem, é isso. Então vamos tocar a primeira música mesmo, que é The Power of Love, cantada por Huey Lewis and The News. Então, acho que essa música é muito alegre, cara, porque é uma coisa, essa música que me traz muita alegria. Acho que todas as músicas que eu vou comentar são baseadas em filmes, porque a minha alegria é filmes, sabe? Eu não posso falar muito da banda, porque eu não sou um especialista em banda, não sou muito conhecedor, sabe? Mas essa música, Power of Love, ela vem do De Volta para o Futuro. Ela é a primeira música que toca logo no filme. E é muito legal, é muito dinâmica, é muito alegre também, hein? E cara, esse cara aqui, o Huey Lewis, ele até participa do filme, uma ponta. Sério? Sim, preparada especialmente pra ele. Sabe, eu não sei se você lembra dessa cena, Mug, do De Volta para o Futuro. Tinha o Michael J. Fox, né, e o personagem dele, e aí ele tem uma bandinha dele, né, de rock, que ele vai tocar, vai tentar fazer um concurso, né, pra tocar no colégio, alguma coisa assim. E aí ele vai fazer um teste. Um teste, e aí ele fica lá com aquela guitarra doida, abusando demais. E tem um grupo de jurados, né? E tem um cara lá que ele pega um megafone e fala assim, ok, chega, tá bom, bem no comecinho da quando ele toca. É esse cara, o Hildius. O cara do megafone? É ele. Caraca. É bem legal. Só. Então, essa é a música que eu recomendo, porque ela é muito alegre, cara, bem espontânea. Então é isso aí, escutem aí. Legal, pessoal, próxima música que vamos escutar é Raindrop Keep Falling On My Head, cantada por BJ Thomas. Essa daqui é uma música também bem alegre, acho que é bem marcante, todo mundo que já viu alguns filmes já deve ter ouvido ela, essa música sendo tocada, a Raindrops Keep Falling On My Head, que ela vem de um filme muito legal chamado Butch Cassidy. Butch Cassidy, sim, originalmente ela, o filme chama Butch Cassidy and the Sundance Kid, que é um faroeste, mas é um faroeste de humor também, bem legal, bem animado, e é um filme que eu recomendo muito pra se ver. Só pra você ver, ele é um filme que custou 6,8 milhões e arrecadou mais de 100 milhões. Se eu não me engano, ela também foi tocada em um filme que pra mim é um dos melhores filmes da minha vida, que é Forrest Gump. É, eu acho que ela toca, eu não me lembro dela, ela cara. Ela toca, toca sim, Forrest Gump. Eu acho que já tem até uma cena do Leslie Nielsen em algum filme aí desse de humor que ele faz, que eles tocam uma paródia dessa cena, e era bem legal. Não lembro se é Corra que a Polícia Vem Aí, ou Spy Hard, alguma coisa assim, cara, mas é uma cena muito legal, muito marcante, que eu recomendo. E é uma música muito alegre, também é boa pra se cantar no karaokê. Deve ser, ela é bem lentinha. Ela é bem fácil de se cantar, né? Raindrops keep falling on my head. Bem, então é isso aí, escutem aí. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Próxima música, pessoal, Sugar, cantada por John Williams e Abstrusing Boys Choir. É, só uma correção que eu tava checando, não foi John Williams, foi James Rhinebard, né? Então, você que tá falando, a música é sua. É, não, mas não, mas é que, assim, o John Williams, ele compôs basicamente, né, essa música que... Ah, ele compôs a não, música. Não, ele faz a trilha sonora que dessa música que toca num filme chamado Império do Sol. Império do Sol é um filme do Spielberg. E a trilha sonora é do John Williams. Mas essa música específica, ela é feita pelo James Rhinebard e tem esse coral, né? Ambrosian Boy Choir. Ah, certo. E ela é uma música, ela tem uma letra, ela é original galesa. Então ela tem um estilo bem assim, que uma letra meio que você não reconhece como inglês, né? Mas ela tem, pelo que eu vi, uma letra bonita. Ela fala da mãe, o filho, ela vai esperar... E ela vai cuidar dela, cuidar dele, na verdade, né? E o que, basicamente, esse filme é muito bonito de se ver. Ele não é um grande sucesso do Steven Spielberg, mas, ó, ele é um filme que eu gosto muito. Ele foi lançado em 87, e a história é basicamente o seguinte. Ele fala sobre um garoto britânico que está, durante a época da Segunda Guerra, ele está na China, e acontece aquela invasão do Japão na China, ocupação dele. Ele vai parar num campo de concentração chinês, e ele tenta sobreviver a todos os momentos, até a derrota do Japão, ou quando eles fogem. Então ele vai mostrar toda essa parte de sobrevivência. Caraca. E essa música aqui, ela tenta apresentar bem essa letra, assim, tipo uma missa, tipo um coral, e ela tem um tom muito bonito, e ela toca toda hora no filme, em grandes momentos. Eu escutando essa música, sabe o que eu imaginaria? Você falando desse filme especificamente, eu imaginaria ela passando, nesse jeito calmo dela ser, em uma cena de câmera lenta, entre balas e ou então no campo de concentração onde as pessoas vão andando. É, mas você pode pensar também ela em momentos alegres, né? Quando tem... eu não consigo. É porque o protagonista dessa história é esse garotinho, né? Que eu falei que tá no campo de concentração britânico. E surpreendentemente, você não imagina quem é o garotinho. Quem? É o Christian Bale, o cara que fez Christian o Batman. Christian Bale? O cara que fez o Batman. Um dos primeiros filmes dele, cara. Ele tinha 11 anos de idade. E ele ganha um grande destaque por causa disso. É um filme que eu recomendo. Não é tão conhecido, mas é muito bom. E a música, ela é muito marcante. Então é isso aí, pessoal. Escutem aí. Próxima música, pessoal, agora sim, vamos falar sobre Twist and Shout, The Beatles! Essa eu não preciso nem falar de onde você conhece essa música, né, gente? Ah, por favor. Quem viu Sessão da Tarde, pelo amor de Deus, né? Curtindo a vida doidado com Matthew Broderick. Cara, Beatles é uma banda que eu curto muito, tem muitas músicas legais, e essa Twist and Shout é um momento... Twist and Shout, essa... come on, baby, now... Calma, Mugi. Ah, muito bom. Essa é uma música de karaokê, cara, que não tem dúvida. Eu canto toda hora. Olha, eu me imaginaria cantando essa música, mexendo as pernas adoidado. Ah, bem assim, né? Bem estilo Matthew Broderick, lembro. É. Imitando o Matthew Broderick, exatamente, naquela cena. Exatamente. Come on, baby, now. E eu não sei nem falar, né? Porque esse é um filme que eu adoro, cara. É muito bom curtindo a vida doidada. Eu assisto toda hora que passa na TV. Maldita Sessão da Tarde que passava toda hora e eu não parava de assistir. E é uma música realmente agitada, muito bom, muito marcante, e um filme muito marcante para mim. Cara, eu, como já falei antigamente no primeiro programa, fui regado a Beatles na minha infância, então não preciso falar mais nada, é isso aí. Yeah. Escutem aí. Pessoal, para encerrar, vamos encerrar epicamente essa playlist com Eye of the Tiger, Survivor. Olha, pra falar dessa música não tem jeito, porque eu tenho que falar do filme, ou melhor, da franquia do filme, talvez. Pra começar, escadas, você mentaliza, escadas. Mentaliza escadas, escadas, escadas, mentaliza e vai. Muitas coisas. Cara, essa é uma música que te anima demais a fazer um monte de coisa, sabe? Sair, levantar, praticar um esporte, correr, você tá embaixo, toca essa põe essa música pra tocar, você vai curtir, você vai ficar com o seu astral alto. Essa é uma música tocada no Rock 3, da franquia do Rock. Acho que todo mundo conhece o Rock, né? Rock é um lutador, né? Filme do Sylvester Stallone, que ele é um boxeador. A Projeto X precisa fazer um podcast sobre Rock Balboa. Oh, muito você é foda, cara. Quem quiser, por favor, comenta aí que vocês querem um filme de Mas Rock assim, Balboa. Essa música, ela foi feita especialmente para o Rock 3. O Stallone, ele encomendou pessoalmente pro Survivor uma música pra esse filme, e o Survivor compôs essa aqui, Eye of the Tiger. Tanto que o tema Eye of the Tiger o título, ele é bem condizente ao tema do filme do Rock 3, né? O Olho do Tigre, que é aquele instinto assassino de luta que você tem. E o Rock 3, ele perde e ele recupera quando ele tem que enfrentar de novo o Mr. T. Ele perdeu uma vez e ele recupera o Olho do Tigre, a vontade de lutar, o instinto assassino de luta. Ele, o Mr. T, o Apollo ajudando ele. É o meu filme favorito da franquia do Rock, onde eu me divirto pra cacete. Muito com, ainda mais com o Clubber Lang, né? O Mr. T, que fala muito de baboseira. E é um filme muito bom de se ver. É um filme muito bom, a música é muito boa. É a minha franquia favorita de filmes. Seguinte, eu só falo coisa. Se você tem um Wii, ou um Wii U, ou qualquer coisa que tem que dê pra jogar Just Dance, jogue Eye of the Tiger. Você nunca mais pra jogar Just Dance como antes. É, só digo isso. Bem, então é isso aí, pessoal. Para finalizar esse podcast, Eye of the Tiger. Escutem aí. Falou, galera. Falou.